3 horas e 59, pátio Índia, Guatibera 1895, AB 67 da Normandia. Eu 312, sinto só aguardando pra me livrar o eixo. Bora. Já bravo, decolado, senhor. Autorizado, transfere o controle. Afirmativo. 1208, teu morro. Também já bravo, tá no grau. Também já bravo. Também já bravo, prossegue. Também já bravo, a sua escuta aqui, 10. Rota noroeste, hotel por geratório volta. Também já bravo. Reporte para o retorno, também já bravo. Reporte, tá bravo. Solo, um pouco de 90, finalizando o reboque na ponte 2. Podia, obrigado. Décimo, Mateus 050. Não, 050. Localizador, igual na 982. Gol 982, complete final, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador. Bom dia, Web 6729, ponte espera pronto. Web 6729, mantém ponte espera. Mantém ponte espera, 6729. Torre igual 982 e LF baixar travado. 1982, continua a aproximação, pista 10. Vento de 090 graus, 08 nós. Continua a aproximação. Continua. Cena 6312, 1208. 208, boa. Que bravo uísque, sua velocidade? 2509. Ajuste para 220, vai ser o número 3 na aproximação. Sim, senhor, 220. Boa tarde, autorização para Guarulhos, no hotel. Aguardando qual a presidência de lança feita? Para o serviço de vigilância. Dirigindo 50, 63, 31. Seria o 6332? Isso. 50 até Itape. Itape está autorizado para seguir. Assim que só passar a etapa, será autorizado outro nível. Ah, só depois de passar então, tá bom. Obrigado, hein? Estamos aqui pra isso. Ah, tô percebendo. São 3304, chama Centro Recife, 1288, alterna 1260. Recife 1288, 1260, alterna 3304, obrigado, bom dia, bom serviço. Bom dia, senhor, um bom voo. Vai, passamos 060 pro 050 Whisky, Bravo Whisky. Mantenha 050, o Bravo Whisky, vetor radar sequenciamento. Faça a curva direita, voe pro 160, seu limite é o log. Direita 760, limitado pelo localizador, Whisky, Bravo Whisky. Autorizado, nível 310 para Guarulhos, via da Elreda, IDEB, segue a pressão 1,6, decola da 10, curva direita, transponder 4,6, controle 120, decimal 8, chama da 3, 1,8. Da Elreda, brinde, desculpa, a minha 3, 1,8. A duna final. Ok, 3.000, limitado nessa prova 1 minuto, após se falhar, direto para a duna final da NEM, isso para você. Afirmativo, você vai seguir o Airbus 318, que está a 12 horas em 9 milhas, e virou 4.500 indecido. Tem um raspão da viagem aqui no time. Xenem 332, 2 mil pés, autorizado a final no zero. Ok, o... para 2 mil pés, autorizado LS, Xenem 332. 3219, 982. Autoridade de coordenar a prova do 361? Aguarde. Paulo Goro 982, Gisano. Alfa, antes da Juliette. Rua 080, intercepta o log. Esquerda 80 para interceptar. Rapaz, você tá bom de conta, hein? Deu 1 minuto certinho. 0080 graus, 109. Teve decolagem de 0, intercepta nada. Alternativa 260. Copiado, 3859, bom dia. Através Paris, Santos Cerrado, Vitor Mike Beck. Tom Mike Beck, reporte na rotatória. Reporta a rotatória também. Chama Centro Recife, 1288, alternativa 260. 1288, 260, Centro Recife. Bom dia, obrigado. Bom dia. Controle Web 6729, decolou, passa 2000. Web 6729, contato radar. Web mantém o 360, serviço de vigilância. Solicita para a Gileda, 6729. Autorizado, Leda. Pro Gileda, 360, 6729. Xenem 332, no localizador, complete final, chame torre no 895. 395, 6332. Na rotatória, aqui Tomar Quebec. Tomar Quebec, torre, 1 no 895. 1895, Quebec. Torre Salvador, para passar com o Tomar Quebec. Tomar Quebec, reporte final de 3 milhas para no 7. Final, reporte final de 3 milhas no 7, Tomar Quebec. Salvador, bom dia, Xenem 332. Xenem 332, pouso autorizado, pista 10, cheque o trem, 090 graus, 112 nós. Ok, reportagem de baixo travado, Xenem 332. Torre de controle de Salvador, bom dia. Papai, o meu uísque bravo, uísque. Tá 5 milhas de duna já estável no localizador. Gente, reporte em duna. Reporte no externo, isso que vai ver. Alô, vai reportar no externo. Travado na final, agora o Xenem 632. Pouso autorizado, pista 10, 07089. Livre pouso, 110, Xenem 632. Vitor Vitor Mike Quebec, se tiver condições de reduzir na final no zero, da final no 7, corrigindo, está autorizado ou inicie 360 pela esquerda na terceira milha, para evitar pôr simultâneo com a Airbus da Oceané na final no zero. Vou iniciar o 360 na terceira milha pela esquerda, Vitor Mike Quebec. Controle, poderia coordenar para o Edbridge, junto ao centro, para o Web 5829? Guarda. Está iniciando 360, Vitor Mike Beck está descendo para mil pés. Afirmativo, se tiver condição de realizar um 360 curto, para evitar pouso simultâneo com a segunda aeronave da final no zero. Gente, Vitor Mike Beck está encostando. Família Bravo. Autorizado, chamação em cima. Já. Qual? 11895, Família Bravo. Família Bravo, torre 11895. 1895, Família Bravo. Torre Salvador, Família Bravo. Tanja Bravo, reporte enquanto a final da RIMAR. Final da RIMAR, Tanja Bravo, reportará. Vitor Mike Quebec, pouso autorizado. As mãos 7, Vitor Mike Quebec, travado de espalha. Vitor Mike Quebec, aguardando. Confirmo, senhor, o pouso está autorizado com o Vitor Mike Quebec. Continua a aproximação, Vitor Mike Quebec, só checando aqui a informação de uma viatura na pista. Gente, na pista tá livre aqui. Vitor Mike Quebec, arremeta. Pouso autorizado, Quebec, pista livre, uma centena e meia dúzia nossa. Pouso autorizado, Vitor Mike Quebec. A viatura tá no, na área que vem do lado esquerdo. Sim, Matheus, aqui não reportaram pista livre. Ok. Pené 6332, 245, direito 29. 39, final para a Reporte solo controlado, venta em Salvador, 070 graus, 089, Tanguinha Bravo. 070, 089, Tanguinha Bravo. Whisky Bravo Whisky passou o externo, baixou e travou as rodeirinhas. Afirmativo, Whisky Bravo Whisky, ventos 1 centena, 089, pista 10, autorizado pouso. Livre pouso no zero, Whisky Bravo Whisky. Back no solo aos 45, backtrack autorizado, reporte livrando. Quando 3325, tem 7 canal, Badinho. contato frequência livre. Whisky Bravo Whisky, aos 47, direito 129. Confirma o estacionamento? Whisky, então mantém essa frequência. Reporta para o ingresso Pátio 1 na Juliette. Reporte fora do solo, 1089. Reporte para IP, Golfo Kilo Oscar. Do Whisky Bravo Whisky, contornar os portões, ingressar Lima e Mike, chama na Quebec. Controle Salvador 62, 8962, estabilizado localizador da 10. 250, complete final, chame Torre 1895. 1-1895, 6250, graças por. Boa. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6250, estabilizado ILS X-Ray da DES. 6250, reporte para o Sulistano. 6250. Já Bravo, decolado, fora do solo, autorizado para ser controlista. Afirmativo, Flor Noroeste chamando o controle 1208, Tangue de Bravo. 1208, do Bravo. Controle, o Tangue de Bravo. Diga. Tangue de Bravo, decolado embaixo, então, controle por Geratu, na sua escuta e condições visuais, Tangue de Bravo. O dia Bravo, informe para o retorno. Informará, Bravo. Rodou o Oceaner 6250, passando o extenso. Oceaner 6250, pouso autorizado, pista 10, 1 centena, 089. Pouso autorizado, pista 10, 6250. Tá, 2 que Bravo Isso, cruzamento no 735. Bate ainda, CB2, 5021, 3733. Oceania 6311 para o taco, POB 1, Oceano Galeão, com 3 horas e 40. Do Alian e decolar pistão 0, 1 centena, 612 graus. E decola 63 no outro. Ativo. Após letra, voa direto, 3.